Thank you. Thank you.

toro caro. Ahí, sabor, todos los gentes. Entre toro caro. Entre toro caro. Entre toro caro. Por la gente. Thank you.